Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica de responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Boa tarde, eu sou o Tiago Martins, do 3º ano do curso profissional técnico de apoio psicossocial da Escola Secundária Severino de Faria. Hoje estou aqui com o Sr. Aires de Carvalho, presidente da AJPRA, Associação para o Desenvolvimento Comunitário, Cultural e Educativo. Boa tarde, Sr. Aires. Gostaria de começar por perguntar o que é a AJPRA. A AJPRA é uma associação sem fins lucrativos de utilidade pública que nasceu em 1995 e que ao longo dos anos foi desenvolvendo na área social um conjunto de trabalhos e tarefas, nomeadamente na área da infância, da juventude e acima de tudo é transversal à população. Nos últimos anos tem vindo a dedicar-se a projetos na área do desenvolvimento sustentável e também da cidadania ativa. Pode-nos dizer o porquê desta associação ter surgido? A história do início desta associação é um bocadinho a história dos seus fundadores. Na altura era um conjunto de jovens que terminavam a universidade e, como agora também é difícil de arranjar emprego, nessa altura também era. E, de alguma forma, arranjaram um pretexto para arranjar um trabalho que era mais que um trabalho, era um prazer fazer coisas relacionadas com as áreas das suas formações. A maior parte vinha da área dos professores do primeiro ciclo e, portanto, uma das coisas que a associação criou foi um centro de ocupação de tempos livres para crianças e jovens. Mas não só, foi sempre também uma das tarefas que nos propusemos, foi sempre também trabalhar na área da cultura e da educação. E, portanto, são as áreas onde assenta o trabalho desta associação. Educação, cultura, também desenvolvimento sustentável, também ciência, também tempos livres e de alguma forma tudo isto se liga de uma forma transversal ao voluntariado e à cidadania ativa. Pode-nos dizer de que forma a JPRA se relaciona com a área do apoio psicossocial? Por estas razões todas que acabei de mencionar, quando se trabalha educação, cultura, desenvolvimento social, se fala de cidadania, voluntariado e de alguma forma os nossos públicos são transversais à sociedade, estamos a falar de desenvolvimento pessoal e social, e estamos a falar de apoio psicossocial. Porque se as pessoas, de alguma forma, contribuírem para que o seu mundo seja um bocadinho melhor e se esse mundo for um bocadinho melhor, todos nós somos um bocadinho mais felizes e todos nós vivemos um bocadinho melhor neste mundo. Poderia dizer quais são os projetos realizados que tiveram mais impacto na sociedade? Isso é sempre uma pergunta muito complexa e difícil de responder. Houve vários filhos ao longo destes 24 anos, quase 25, que a associação tem, que de alguma forma tiveram importância, cada um a seu tempo, na comunidade onde foram desenvolvidos. Um deles, por exemplo, foi esse ATL, esse Centro de Atividades de Tempos Livres, que existiu no início na fundação da associação, porque desenvolvia muitas atividades com jovens e crianças de vários bairros e de várias comunidades que não tinham onde ficar, os pais não tinham onde os deixar e, portanto, era um sítio de apoio às famílias de uma forma muito genérica e onde se fez muitas experiências, desde poder levar, fazer paddy papers no museu, outras coisas que são pouco habituais ainda hoje, mas já há 25 anos atrás ainda eram menos fazíveis naquela altura, mas que foram experimentadas e foram muito, muito interessantes de se fazer. Um filho importante desta associação é o Centro Unescal de das Ciências, dedicado ao desenvolvimento sustentável e a um conjunto de atividades que são do nosso tempo, a questão de produzir energia de uma forma sustentável, a questão da educação para a água, a questão da preocupação com aquilo que nos envolve e que são os recursos limitados que nos envolvem, que nós temos que começar a ter consciência disso e de alguma forma a preservá-los, a questão de não usar só o dos três R's que se conheciam e que agora já vão em 7, que normalmente só se havia falar da reciclagem, e que nós introduzimos aquele que é fundamental também na nossa vida, que é a reutilização dos materiais, dos objetos. A questão, por exemplo, das bicicletas que produzem energia e que inclusivamente iluminavam árvores de Natal e outras coisas do género. São alguns, assim, para tentar não esquecer de nada, de, ao longo de 25 anos, lembrar-me daqueles que foram alguns pontos marcantes destes 25 anos. Agora gostaria de perguntar se tem algum projeto futuro. Acima de tudo, projetos de futuro assentam em 3 ou 4 premissas. Uma delas é continuarmos a trabalhar nesta área do desenvolvimento pessoal e social e na área do desenvolvimento sustentável. Porque estas duas coisas cruzam-se. E cruzam-se porquê? Porque se o nosso mundo for um bocadinho melhor, as pessoas têm mais saúde física e mental. Se todos nós nos preocuparmos uns com os outros, o mundo é um bocadinho melhor para todos e portanto, todos os projetos que estamos a desenvolver e que vamos desenvolver no futuro têm que ter estas duas premissas. Ajudarmos o mundo a ser um bocadinho melhores e, ao mesmo tempo, o mundo ter uma convivência um bocadinho melhor. Nos tempos que vivemos, isso não é fácil. As conjunturas, os telejornais e outras coisas do género vão-nos dando notícias que nos indicam que o mundo vai sendo um bocadinho mais complexo que isso, mas isso não nos pode fazer desistir e demitir da ideia de que, se todos contribuirmos um bocadinho, as coisas se calhar são sempre um bocadinho melhores. Gostaria de perguntar se a JPRA aceita voluntários, se há alguma forma de pessoas, adolescentes, mais nomeadamente, ajudarem à JPRA. Como base, ao longo da vida desta associação, houve sempre voluntários, trabalhámos sempre com jovens, trabalhámos sempre com pessoas de várias idades e a porta está sempre aberta a todos aqueles que connosco querem colaborar ao longo do tempo. Portanto, aliás, nós temos aqui também nesta rádio um programa de rádio que fala muitas vezes deste tipo de participação, de como é ser voluntário e como os voluntários podem participar. Ok, agora para concluir gostaria de agradecer ao Sr. Dr. Reis por ter vindo, à Rádio Telefonia por ter autorizado esta gravação e às minhas colegas por terem ajudado a levar o projeto à frente. Muito obrigado. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria.